вам на автодверу стол. Tente autorizado, Teresina, 360, direto decola da 10, curva esquerda, como bloco, controle 1208, aciona 5017. Zero, não consegui copiar, está muito baixa a transmissão, pode confirmar? 360, 13, autorizado, direto, esquerda, ponta de colagem, outro, bloco, 1208, no controle, 5017, no transporte. 0960, está correto, chama para o chefe de funcionamento. Chamará. Tiro 5, decolado ao 5-2, chame o controle em 1208. 1208, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, bom 715, decolado da 10. 715, contato radar, subou 360, Cerrado. 360, Cruz de Árvore, confirme? Claro, para Diago. Paulo Salvador, trip 55 no 4 com 62 a bordo, 3:30 alternando na, Salvador para o DAX. Tem, 55 no 4, táxi 41 no Índia e Alfa, ponte 0 na 02, 18, 6, atingente na 09, aqui de tráfego da Gol. Baixo Índia Alfa, ponte espera 18,6, 1019, vai seguir o tráfego da Gol, trip 55 no 4. Estabilizado no localizador, total 9990. 9990, torre 1-9-8-6-2. 1-9-8-6-2, total 9990. Colagem de voo no 6-7. Torre Salvador, muito bom dia, total 9910, final da 10. Estabilizado no INS. 9907, continua a aproximação e aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, total 9910. Engine Alpha, hold point, remain 0, tower 118, decimal 6, altimeter 31019. Ano 607, decolar o 55, controle 1208. 208, boa. 9910, check trem. Baixado e travado. Livre pouso 1-0, vento 150 graus com 10 nós, 9910. Livre pouso, total 9910. Oi, 5, São Cristóvão, Miratura Norte. Autorizado, 500 pés, decola da 1, do Parque da Bata, direto para o Norte, controle 208, aciona 0195, padrão. Romeu 02, acabado, acionamento de Parque 14, 198, desse momento. Chame táxi, Romeu. Pack em treinamento, lá, cargo 6570, Salvador. Acha cargo 6570, tá livre, chama táxi. Confirma, tá no pátio 3 ou pátio 1? Pátio 3. Sim, tá livre, chama táxi. Chama na táxi, 6570. A 3859, acione a identificação autorizada, chegada bom, se desce 2000 pés, que é legal no 019. 2000 pés, 1019, alguma chance de voadura? Mais à frente será autorizado. Obrigado. 3, o total mandado no 0. Só fica atento, total, tem um traço oruado sacado, tá pintado de santo, tá iniciando o pushback no pátio 13. Fica atento, você consegue ingressar na memória. Ciente, ficará atento, 99110, muito obrigado. A 360 Galeão, Alpes do 1-0, decola da 1-0, curva direita, Sael, Leda, Bridge. Controle 1208, aciona 5020. Zero Airborne 859 and contact us Salvador departure on 120.8. 120.8, go 90330, thank you, have a nice day. Nice trip. 028 transponder, tá 3153. 5020 transponder. 5020, sim. Tá correto, já puxa o acionamento. Bora. 2260, já bom trabalho na última semana. Valeu. Salvador Departure, good morning, go 9030, Pucca, Aracaju. Go 9030, radar contact, climb to flight level 350, Pucca Departure. Up to spot level 350, go 9030. 50 com 8, chame fora do solo, mantendo a minha escuta permanente. 01, Mike Juliette 1. Graças, bom dia. 5504, decolou 10001, chame o controle 1208. 5504. Salvador, bom dia, trip 5514, passando 900 pés. I need to receive, ready to copy. Ready to copy. Clear to receive, event level 370, upper reach 58. Take off runway 10, left to turn, Pucca, departure, Aracaju, transition. Departure control 120.8, Fox 5021. Final 370, upper go 58, left turn after departure. I couldn't say departure again, correct? Departure 1, correction. Departure Pucca, Papai, Uniform, Charlie, Alpha, and then Alpha Romeo, Uniform, transition. 8751, boa. E o que? Copy, America. Can you spell the sponsor again, please? A uniform Charlie Alpha is a departure. And then you're going to fly Alpha Romeo uniform transition. American 982, ground. Yeah, and it's gonna be Puka departure, Alpha Uniform Transition, and the departure frequency 120.8, squawk 5021. Just confirm the airway, it's upper whiskey 58. Yeah, what's the last thing you said? Confirm, sir. And upper Golf 58, yes, and flight level 370, American 980. American 980, it's upper Whiskey 58. Upper Whiskey 58, yes, and flight level 370, American 980. Roger, that's correct, comrade, for setup and push. Roger. 3890, copia? Autorizado Recife 330, upper Whiskey 58, decola da 1-0, curva esquerda, Puka, transição Aracaju. Controle 1208, apenas 5096. Autorizado 3330, que era o Puka, Aracaju. 2080, é o nosso motor de Salvador, para a ponta 5090. 3330, correto, chão para o estacionamento. Guadará. Para o táxi, Alfa KG 6570, 2 a bordo, 2 18, Oceana Natal. AXA 6570, táxi em frente, 41 Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altimento 1019. Frente, ponto de espera 18,6, controle 1208, posso sacar 6570. E aí, mantém o ABS. Alinhagem, mantém a posição na zero. Ação cargo 65. contato, se estiver autorizado, você não sabe. Camarão, tá. 09, controle 1208, bom dia. E 570, copiou? Azucar com 6570, contato radar, voo 390, sai da boca. O 3859 está avisando o setor? Afirmo. O externo 10700, que é legal no 09. Voando externo no 09, 1703, 259. Salvo no ground, American 983 on the gate 11, for the information in there. Roger, sir. Stand by for setup and push. Full stand by, American 983. Mike e Juliette Romeu, por gentileza, prossiga para o setor norte do campo. Aeronave interceptando a final da 10, ok? Ok, você permite que eu cruze o campo? Você quer ir para o setor sul, isso, para o litoral? Afirmativo. Ok, dá presente autorizado. Cruzamento, setor sul. Mantendo a minha escuta aguardando para o retorno. Ok, graças pela colaboração, um abraço. 1890 para o TAC, 3h30, Natal, com 133 a bordo. 1890, táxi Pat 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-8-6, altimetro 1-0-9. Autorizado TAC, ingressa no Pat, Índia, Alfa 14-8-6-0 lá. 3890. Chama a torre, graças, tenha um bom dia. Bom dia. O Mike Gillette Romeu ainda vai regressar para retornar a sobrevoo aqui em São Cristóvão? Sim, senhor. A intenção agora é sobrevoo na Avenida Paralela. Então mantenha a linha do litoral, aguardando transferência para o controle, ok? Ok, vai ingressar na linha do litoral, aguardando transferência para o controle, Romeu. Fusca, mais perfeito. Torre Salvador, muito bom dia, alta 3859, final de 3 milhas e meia agora. Correto, perfeito. Clear to push, push camera 983. Tá 315308, tá livre, chama táxi. Camera táxi, 353. O Sideral 9970 tem estimado para iniciar o táxi? No momento, pode iniciar. 0, graças pela colaboração, senhor. Um abraço. Táxi, parte 1, índice alto, me siga o tráfego da sua ingressão da parte 1. Ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, altímetro 1-0-1-9. Volo 897, no portão 03, após a passagem do federal à retaguarda, puxa sendo a chama saca. Após a passagem do federal à retaguarda, está autorizado a chamar saca, volo 897. Alfa Cargo 6570, chame Recife, 12685. 12685, bom dia, você viu? Bom dia. 355-4, Recife, 12685. 12685, obrigado. Farinha mantém 3890. Se eu tiver, eu mantenho o ponto de espera. São 3859 no solo aos 15, ao livrar, chame o solo 219. Mono 219, bom dia, Dan 3859. Três oito nove zero, livre de colagem, 150/10. Livre de colagem, 3890. Alfa e Alfa Antes da Juliette, TAM 3859. Para o táxi, TAM 3153-141 a bordo, 3:50, alterna com fim. 3153, táxi via parte 1, Índia em Alfa. Ponto de espera da 1-0-2, 1-8-6-2, altímetro 1-0-9, seguindo o tráfego da Gol, puxando no 0-1, corrigindo 0-3. É, espaço em geral, mas altímetro ponto de espera, seguindo o Gol também. Canário, e foi ele, espaço. Alpha, Hold Point, runway 10 Tower 118 Decimal 6. Altimeter 3109, I'm going to follow Airbus from 10. Follow the Airbus, India Alpha, Hold Point 110, wake up to us, American 980. Yari, mantenha o sideral. Confirma sua autonomia? 2:58. 1897, faça a direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1862, altimetro 1099. 29, mensagem, ponto de espera de 1889, 1896, com 2897. Da 3859, a passagem próxima da TAM, agora está estando via parte, após o América. E após vai ingressar, portão 10. Afirmativo. Observe o tráfego taxiando no pátio. Estão livrando? Após a American Airlines, é o terceiro. Autorizado ingresso no pátio. Portão 10. Após a América, portão 10. Grave. Bom dia. Sideral 9970, livre decolar, vento 150 graus, 089. Dito psicológico, nós passamos. Dois Salvador, muito bom dia, gol no 897, pode estar na 97. Alinhar e manter, no 897. Controle 208. Controle Salvador Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, voo 360, saída MOM. 9970. Assim que o gol iniciar a rolagem, ali mantém. Solicita um no meu pé e vai com proa da Bahia de todos.